meus sentimentos a todos aqueles que perderam entes ou amigos nessa guerra. Um dia, toda lágrima será enxugada e não haverá mais morte, tristeza nem choro, pois essas coisas já serão passadas. Aí, essa dor não é pra sempre. Essa dor não é pra sempre. E ficou só a saudade, espinho arranhando a memória. Pura maldade, mano, porque você foi embora dessa forma horrenda, partiu, nem deixou recado pra mãe, pro pai, pra irmã, pros entes todos desolados. 30 dias e a esperança se mistura com a incerteza. 30 dias e seu lugar vazio na mesa. Quantas mãos a mãe de joelhos no chão orou: Deus, dá mais uma chance pro meu filho, pelo amor. Implorou na expectativa de te ver voltando. Ainda bem, foi só um sonho triste, meu guri, te amo. Só que cê não voltou, ela acordou, sentiu na pele. 30 dias putrificado no ML. Um colado te ligou, cê na estiga abraçou a fita. Casinha mata povo, inimigo te arrastou com a brita. Te atraiu, você caiu, se envolveu com ela. Com a pedra de tropeço, tio, deu a maior goela. Mas morra, submundo, Sodoma e Gomorra, morra. Toda ilusão, cê não tem amigo nessa. Se volta pra Deus, dê fuga da terra do nunca. Cê nunca vai ser feliz com a bala adentrando a nuca. Nunca vai ter paz, nunca vai orgulhar os pais. Sem Deus você nunca vai, aliás, vai ser um a mais. Um nóia sem valor, à margem da sociedade. Um alvo pros polícia, um mofo atrás das grades. Moleque, tão escape, não seja o menor infrator na lista pra morrer que o sistema não recuperou. É triste olhar em volta e ainda vê o sofrimento, a saudade de quem partiu, a falta de quem virou detento. Não sou capaz de me acostumar. Tudo é que senti a sua falta. O sol, o céu, o ar, o mar e eu. Caiu a noite e nunca mais amanheceu. Você partiu e tudo que vejo é o infinito de saudade sua. Tão longe, tão longe, tão longe. Essa distância me tortura. E o que sobrou? Um coração apertado. A lágrima que escorre no rosto, pinga no retrato do filho. 30 dias, assassinado, cujo a mãe desalmada ainda. Arruma o quarto, estende a cama, lava o chão, limpa a poeira, lava tênis, calça por calça, boné, camiseta. Passa as horas, sozinha, trancada no mesmo quarto, morrendo em silêncio, triste, remoendo os fatos, pensando, repensando quantos conselhos que deu na depressão profunda. Arrisca ainda questionar a Deus dessa forma. Não é fiel aquela que ora como Deus. Você permitiu que o filho seu descesse a cova. Essa história incomoda toda noite, causa insônia, memória que arranca. Ganha rosa e chora, horas e horas, engole seco entre lamentações e soluços. Passa a mão de forma carinhosa na peita com furo. 30 minutos parada em frente à janela, relembrando fruto, brincando de bola e bicicleta. Um atleta sonhou, memorizou, orou, chorou quando o cão sussurrou no ouvido de quem o exterminou. Pensamento, né, que vem, vai e volta, torturando, perturbando tanto que nem mais afeta a importância. 30 dias que a planta do pé não pisa na igreja, nem a visita do pastor recebeu. Trazer na ceia só a dor de cabeça, a saudade que ficou no coração. Aflito porque o filho, o vício levou pra longe, muito longe. Não, não vai voltar. Você foi, faltou ar, não consegue respirar. Como as ondas formam o mar, como as rosas vão murchar. O sol se retirar, a noite pra lua brilhar. Passa o tempo que passar, pra sempre ela vai te amar. Foi a promessa deixada, impossível conformar. Não, não dá. Não sou capaz de me acostumar. Tudo é que senti a sua falta. O sol, o céu, o ar, o mar e eu. Caiu a noite e nunca mais amanheceu. Você partiu e tudo que vejo é um infinito de saudade sua. Tão longe, tão longe, tão longe. Essa distância me tortura. Fala pra mim que você tá bem aí. Fala, o lugar é bonito. Você você tá sozinho e fala: ficaremos juntos um dia. Preciso tanto saber, vai me fala. Fala pra mim que você tá bem aí. Fala, o lugar é bonito, você tá sozinho. Fala, ficaremos juntos um dia. Preciso tanto saber, vai me falar.